coração de automática. Lembra de Deus só quando ela trava. Buscar o louco que aguça o instinto. A glória passageira, irmão, no disparatino. Questão de tempo, tocada a sirene. Mas filho é filho, saudade quem não sente. O crime nunca fez ninguém mais ou menos homem. O destino é você quem faz tudo no seu nome. O céu bem perto e correr pelo certo. Maldade por metro quadrado, irmão, deixa quieto. Tédio vespertino, segunda-feira, castelos construídos na areia, sem esperar o vento, impetuoso, o frio que traz a dor e eu vou ver tudo de novo. O pai chora, mãe não se controla, mesmo sem entender, o sol brilha lá fora. Ninguém percebe o valor que tem a vida, chuva, brisa, o ar que se respira. Tudo é lícito, feliz quem não se ilude, mundão dos lobos onde os versos se resumem. Ei, o tempo apressa os passos, uma vitória. Momentos de glória, pra nós fazer história. De quem sobrou, viveu, renasceu, na fogeu. Na caminhada se fez vencedor. Suportou a dor quando a lágrima escorreu. Se foi um pedaço de si se perdeu. E meio aos escombros do tombo, a ruína do templo, o tempo veio e fez chacina. Nunca é tarde pra sonhar, corrigir os erros. Viver o presente, o passado ainda é o mesmo. Frios sentimentos, mano morto preso. Implacável inimigo sujo e traiçoeiro. Pelo dinheiro eu vi, não me corrompi. Apesar de ouvir uns bicos que me vendi, me rendi. Neguei a quem por mim deu seu sangue, pra me livrar de me afogar num rio de sangue. A luta é constante, o medo irrelevante. A fé é a coluna que sustenta o sonho de adiante, né? Na picadilha, né? Metendo pilha, mas o preconceito, a desigualdade predomina. É como diz a Bíblia no livro dos Provérbios: o justo em contraste com os perversos.